317, 1, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Batanga, Cuzulo, November, confirme para o ideal para barreiras. 301, é Cuzulo, November. Na Cuzulo November, está autorizado voar direto destino, subindo até nível de voo 085. Quando possível, forma estimado de pouso. Estimando pouso e barreiras aos 1135. Está presente, autorizado pro direto para barreiras, subindo para o 085. É Cuzulo November. Objeto 508, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. Webjet 5808, chama de Recife, 1260, alterna 1288, um bom serviço. Salvador, bom dia, tá 3053, sinal INS 10, Machado travado. Tá 3153, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, o vento agora variável com 02 nós, tá 3153. Tá autorizado pouso na pista 10, 3153. Para o táxi, então, 3890, temos 137 a bordo, 3 horas e 15, alterando o Fortaleza. 3890, livre de táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1016. Pátio, Índia Alfa, 186, bom trabalho. Alô, é o trip 5514. Tá ciente da Echo, a possível coordenação do 1 130 para Aracaju. E a prova de saída? É a Puca. É a Puca, saída Puca. Ciente, a Puca, coordenação do 130. Ciente. Para Puxa, acionamento, gol no 804. 804, portão 10, está livre, chame tá. Então 3153 no solo 27, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Vai liberar a direita, chama o solo 129. Bom dia, 3153. Oi, muito bom dia, tá 3890, quanto espera da 10 pronto. Bom dia, o ajuste no 0 no meio, o vento variável com 02 nós, a linha e decola da pista 10, TAM 3890. Paciente, a linha e decola da 10, TAM 3890. Tá 3890, decola os 29, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, até a próxima. Para ataque com 1804, com 160 e com 2 agora 3850, alterando a campina. 804, livre táxi, pátio de alfa, ponto espera 18,6, milho 16, voo, viagem. Pátio de alfa, ponto espera 18,6, voo 804. Salve, 3153, a posição é a 04 do pátio 3. O senhor vai ingressar à sua esquerda para o pátio 3, posição 04. E ao lado do ápice, aqui no pátio de carga? Afirmo. vai ingressar pela fila, então, a nossa esquerda, e a posição é 014 do 43. Ok, mantenha antes da Juliette, mantenha devido à aeronave da... Está taxiando fora o ponto, até o ponto de espera, a aeronave da Gol. Visual vai manter a, antes da Juliette 3153. Alô, Salvador, até 3597, posição 1. Informação é qual? Autorização de tráfego para Brasília. Instrumento. 3597, muito bom dia. Agora é Cobra Brasília, o ajuste no 096. Prepare a Arbo-Elefa. Arbo-Elefa, aguardando a Cobra completa, 3517, meio desejo de ajuste. Alô, Salvador, vou no 715, cliente da Eco. 1795, Brasília, número 3, para a Copa São Estante. Guardando, 715, grato. Autorizado ingresso agora para o 3, afirmativo, está livre o ingresso, parte 3. Parte 3, posição, parte 3, 1975. Oi, Salvador, bom dia, voo 804, quando espera pronto. 804, bom dia, linha e decola da pista 10, vento variável com 02 nós. A linha decola, 10, voo 1804. Salvador já teria cópia do 1.642. CIF no 390 autorizado. E é o Perisco 58. Pista no 0, curva à esquerda da saída Pucaracaju. Controle 1208. 5435 no transponder no 642. CIF autorizado 390. Pela FM, foi conforme a escola da 10, curva de esquerda, a saída é a Fuca Caju, 1208, controle 543, transponder o voo no 642. Chama pronto no 642. Marcos Zulu Novembro, está 38 milhas noroeste de Salvador. Serviço radar terminado. Para serviço de informação eletra, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Alô, Salvador, Azul 4069, pronto para puxar o adicionamento. Portão 3, autorizado Azul, chame táxi. Sim, puxa o estacionamento, senhora, para o táxi, Azul 4069. Voo 804, decola aos 35, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 7. Pistão 0, curva à direita, saída Arbo-Elefa, controle 120, decimal 8. Transponder 5440, voltou 3597. 3597, até autorizado para Brasília, nível 380, Upper Zulu 17, Arbon Electro, levando a décima curva à direita, 120.80, é o controle, 5440, transponder, 3517. Correto, 3517, portão 1, chama. Chama, 3517. Decimal 45. Gestão 3290, 1685, 1245, bom trabalho. Posição 612. 1897, só um instante, 1016. Guardando. Gol 1715, cópia. Pronto, cópia, 1715 da Gol. Salvador Brasília, nível 360, Pesulu 17. Pistão 0, curva à direita, saída Arboelefa, controle 120.8, transponder 5443, 1715. Sente, autorizado 360 para Brasília, via Pesulu 17, Arboelefa, com curva à direita, 120.8, 5443, no transponder, 1715. Correto, 1715, portão 5, chama pronto. Chamará quando pronto, 1715. Paulo, é o trip 5514. Devido ao nível de voo listado 130, seria a possibilidade de evitar a saída conge? Sim, tá pronto para a cópia? Sim, pronto para a cópia. Utilizado Aracaju, nível 1130, Golf 677, pistão 0, curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, 0273 no transponder, trip. Autorizado Aracaju, 130, Golf 677, da 10, à esquerda, 1208, 0273 na Conde, trip 5514. Esquerda, pós, pátio 3, chame pronto. Gente, no 3, chama pronto. Salvador, o voo no 642, parafuso de acionamento, está no box 4. Aguarda, o no 642. Aguarda. Salo, Salvador, do 4069 para o táxi, está com 9,6 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Uberlândia. 069 direita, ponto de espera 18,6, o ajuste no 096. Táxi direita, chama torre 118 decimal 6, 10 no 6, ajuste azul 4069. Salvador, bom dia, o azul 469 está pronto no ponto de espera da 1-0. Passo 4069, direito a linha e decola da 1-0, vento variável com 02 nós. Projeto 0 e decolar da 1-0, azul 469. Acionamento, o TAS 3517, posição 19. Solo TAS 3517. Portão 1 aguarda, 3517. Portão 1 aguardando, 3517. No 642, portão 4 autorizado, puxa a chama táxi. Vai chamar para o táxi. No 804, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Recife 251, alternando 3325, muito obrigado, bom dia. Decola aos 43, controle agora 1208, bom voo. 208, bom dia, 4069, azul. Controle de Salvador, bom dia, 14069, 1500 pés na Dayal. 97, Confins, está pronto para a cópia? Para a cópia. Salvador, Confins, 360, Pesolo 10, pista 90, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1920-8 e o transponder 5446. Utilizado, Confins, nível 360, não, Pesolo 10, decola 90, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1208, o transponder 5446, eu vou 1897. Portão 612, chame pronto. Camarão. Agora está com o 1642, está com 9, 3 horas e 4, Salvador. 642, direita, ponto de espera 18612, 1016, vou ver. ID, Satani, vídeo 050, quer negar no 096. Até o 050 com 1096, total de escuro. Total 9990. Total 9910 até o 050 com 1096 no ajuste. Identificou. Gente. Portão 1, não está livre de pushback, acionamento, chame táxi. 3597, iniciando, chame para o táxi. Gol no 642, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento variável com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10. Salvador, bom dia, Alfa Cargo 9832. Alfa 9832, Recife, só um instante a cópia. Espera a velocidade para o total 9990. Está livre, 9990, desça para 2010, que é negando 096, pode ser visado no localizador. Para 2000, com 99, o total reputado estabilizado. Azul 4069, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33.25. Centro Recife 251, alternando 3325, azul 4069, bom dia. Uno 208, grato, muito bom dia. Uno 642. 5 para pushback, estacionamento, posição de número 5. Autorizado, chame táxi. Chama na táxi, Uno 705, autorizado. 1.500 para o 390. Voo 642, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, sede a PUCA. Sobe ao 390 na PUCA, no 642. Ponto espera 18.6, o ajuste no 0.6, vou ver. 1.0.6, direita, ponto espera pista 1.0. O VV10, 18.12 é a torre, 3. Siga controle, total 9990. 9990, autorizada final ILS. Ciente, autorizado ILS, portal estabilizado. Da 3795, pronto. Da 3597, a linha decola da 10, vento variável com 2 nós. É 3597, autorizada a linha decola da 10, da 3597.